Aê! Tá pensando que CT é brincadeira? Mas nunca foi não, mano. Aê! Sei que tá tudo fudido, bota a cara pra tu ver, neguinho. Toma, distraído, o que vem de baixo atinge sim. Tipo upper de J Aldo, bem no queixo desmaia facim. Alemão aqui corre perigo, pau no gato pra vermes é povim. Baila comigo que eu bailo contigo, danço conforme a música. A cada tapão no pé do ouvido, vou te jogar na macumba. O papo é reto, favela sinistra, palavra de homem não faz curva. Cachorro que late, eu sei que não morde, então muito menos assusta. Olho por olho, dente por dente, era de domesticado. Vermes e leões no mesmo problema, causando enorme estrago. Então sai da frente que o flow é carreta, sem freio e desgovernado. Herói ou vilão em cada visão, não ligo pra papo furado. De tocar armado sendo observado, meio de forma agressiva. Quem brinca com fogo um dia se queima, preserve melhor sua vida. Vivo e vivendo da boa, tá tendo o bonde cannabis ativa. Tô desenvolvendo meu lado supremo, tipo o Zen Bolt na corrida. Olho pra cima, vejo o céu ao meu redor, sinto o inferno. Vida vazia, verso no papel. A mente na grana, a Glock na cinta. Só Deus pra julgar esse réu. Olho pra cima, vejo o céu ao meu redor, sinto o inferno. Vida vazia, verso no papel. A mente na grana, a Glock na cinta. Só Deus pra julgar esse réu. Tô com sede de vingança, se vacilar tu será cobrado. Nunca perca a esperança, sonhos não é pra mais tarde, otário. Fardo pesa na balança, 190 tudo safado. Medo causa insegurança, pra quem é vítima do estado. Chuto balde, parto pra cima, boto fogo no circo. É ratatatá, se plaque tudum, um tiro dentro do ouvido. Mente milionária cria divisão, muito além do seu nível. 10 mil à direita, 10 mil à esquerda, tu não será atingido. Polícia e bandido tá na trocação, guerra do ego inflado. Soldado do morro, de fuzil na mão, guerra civil implacável. A mente entrando em erupção, entre o certo e o errado. Às vezes não temos muita opção, tráfico, rap e assalto. Nem sempre vivemos só na diversão, me lembro o correr do conselho. Taxado de encrenca na situação, hoje pra muitos espelho. Os mano mais velho da boa ideia, seguimos mantendo respeito. É nossa rotina, enquadro na quina, chamado sempre de suspeito. Olho pra cima, vejo o céu ao meu redor, sinto o inferno. Vida vazia, verso no papel. A mente na grana, a Glock na cinta. Só Deus pra julgar esse réu. Olho pra cima, vejo o céu ao meu redor, sinto o inferno. Vida vazia, verso no papel. A mente na grana, a Glock na cinta. Só Deus pra julgar esse réu. Olho pra cima, vejo o céu ao meu redor, sinto o inferno. Vida vazia, verso no papel. A mente na grana, a Glock na cinta. Só Deus pra julgar esse réu. Olho pra cima, vejo o céu ao meu redor, sinto o inferno. Vida vazia, verso no papel. A mente na grana, a Glock na cinta. Só Deus pra julgar esse réu.